Tower, good morning, American 980 on the ILS 10. Oceana 6225, reduz a velocidade para 220 mais. Reduz 220 mais. Land 10, American 980. 34. Azul 4234 para Recife, está autorizado no nível 370. Decola da Una 0, cubra o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva à esquerda. Onde prossegue via Perisco 58. Aciona código 5595 no transponder, 1208, é frequência do controle. Está autorizado o Recife 370, da Una 0 Puca, Aracaju, Perisco 58. Da esquerda para a decolagem, transponder 551, controle 208, ocupa até 34. Para o táxi, está na 3153, 166, 337, Guarulhos. Azul 42434, cotejamento correto, me chama quando pronto para o push. Chamará 4234. 3153, contorna o pátio em Gay Alfa, no ponto de espera 118, decimal 95. O altímetro marca 1011. Oceana 6225, desce para 3000 pés, ajusta no 011. 3001, 6221. Check American 980. Marca 1011. Gay Alfa, no ponto de espera 1895, 1011, obrigado. American NXZ on the ground in 44, now right turn, calm ground, 121, that's more line. Right turn, 1219, American 980, have a good day. Ground, good morning, American 980, on Alpha for gate 11. America 982, approve the taxi via Alpha, calm before Juliet. Alpha, and call before Juliet, America 980. Salvador, bom dia, tá? 3153, ponto de espera da 10, pronto. 3153, alinhar e decolar. 050 graus, 8 pontos. Alinhar e decola na 103153. Ou no 90980, Oceana 6225. Controle de Salvador, compadre da Golima, aqui na velocidade 50080, a intenção é prosseguir no mesmo. Papatango Lima, quilos do Luciente. Afirmo, Lima Kilo Zulu. Ingresso, Mike Charlie Alpha, reporte alinhado e pronto. Fala, 242, solicitado para o estacionamento da UNA. 4234 no site 3, ok? Parte 1, posição 1, 4234. 23, entra. Autorizado para o equipamento, manda para o taxi 4234. American 980, approve the taxi via Juliet, gate 11. Via Juliet to gate 11, American 980, open ground. Gente, o senhor via 2. Ele é Gol 922. Gol 1922, chame torre 11895. 1895, já está reduzindo, Gol 1922. Tô vendo. 308, obrigado, bom dia. 5, reduza para a mínima limpa, autorizado a sinal ILS7, foi reportabilizado. Deixa para 2 mil pés, ajusta no 019. 2 mil, reduzindo, 6222. Pouso, 050 com 8, Gol 922, a pista 10. Contato radar na Cidade da Elson e manter a nível de voo 380. Papel 380, tá 3153. Passarelo 2223, autorizado nível de voo 140, direto, Vitória da Conquista. 140, direto, 2223, grato. Oceano é 6225, que recebemos localização. Oceano é 6225, chame torre 11895. Confirma na torre. 11895. 11895. Possibilidade de voar da El para 3153? Autorizado, tá? 3153. Obrigado. É 6225, localização. Bom dia, 6225, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, 6225. Paulo Salvador, Serra 3179, gate com autorização Guarulhos. Serra 3179 para Guarulhos, está autorizado nível 320. Da decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo Zulu 16, Brava até o Zulu Bridge. Aciona 553 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Dando Guarulhos, nível 320, da El Leda Bride, decolando da 10. Número do Lula, 16, 5531 no transponder, controle 120.8, da 3179. Desenhamento correto, chama quando pronto para o posto. Chama na pronto para o posto, 3179. falo azul 4234 para o táxi autorizado A, 3 horas de autonomia, tudo, tudo 3 abaixo. Ano no 3 Aracaju, confirme autonomia? A autonomia 3 horas e 15. Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, ótimo, tu marca agora 1012. Índia Alfa, ponto de espera 1895, ótimo, 1012, 1434, bom dia. Bom dia. 500, aguarde para decolagem. Salvador, bom dia, Gol 922, Libra, na sua escolha. Gol 922, bom dia, prossegue por gentileza via Alfa Juliette, por meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 1922. De 8, desça para 2000 pés, ajuste 1011, autorizada final ILS, após estabilizado. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste 1011. Romeu, prossiga. Decolando o CA, ainda é com Índia, para sobrevoar em Salvador. Estacionado 0115. Poderia confirmar o Brasil? Confirma quanto a distância dessa localidade, o Michael Jorge Romeu? A 7 milhas de Salvador. O Mike já te ouviu, o altímetro é 1011. Está chamando a torre, chama o controle 128. 7 Ali Alfa, decolagem autorizada no 7050, grau 7 nós. Azul, alinhar e mantém. Ali mantém. 6225 ao 54-1219. 1219, obrigado. Mike Juliette, Romeu, 100, autorizado. Mantém 500 pés. 100, ajuste Salvador, 1012. Juliette, 6225. 4304, essa identificação autorizada de chegada bom, fica disponível de voo 060. Papatango Lima Kilos Lua, serviço radar terminado, 3 milhas nordeste da posição Conde, chame controle, Ilhéus, 1201. Então, 3663, acione identificação, autorizada a chegada bom, fidência com nível de voo 070. Controle, bom dia, o Papatango Mike Charlie Alpha, da coluna 7 na Arbor. Papatango Mike Charlie Alpha, contato radar, saída Arbor, sobre manter nível de voo 220, cumprindo as restrições da carta. Positivo, Mike Charlie Alpha, 220, cumprindo as restrições. TAM 3153, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 1251-3325, TAM 3153, obrigado. Azul 4298 informou o helicóptero a 500 pés, fazendo um sobrevoo no setor. Não irá interferir na sua aproximação. Chiete do helicóptero azul 4298. Aparelho 2223, chame centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-2288, boa. 57-128, boa viagem. 128-4264, bom dia. Tá precisado em LS, azul 4298. Azul 4298, chame torre 1895. 295. Controle Salvador, bom dia, azul 4234, passa 1500 na PUCA. Azul 4234, contato radar, sai da PUCA, sub mantém nível de voo 370. Sob mantém 370, azul 4234. 298, cheque o trem. Livre de pouso, 050 graus, meia dúzia. Trem baixar travado, livre de pouso na 10, azul 4298. Oceania 6312, desça para 2000 pés, ajuste 10, 12, autorizada a final ILS, após estabilizar. 2000 pés, 02, 1012. Salvador, azul 4298, mas tem escuta. Ao 01, 1219, 4298. 219, CPM. Tan 3663, desça para 4.000 pés, ajuste no 092. 4.000 ajustado, 3663. Salvador, tá 3179, pronto para pushback, acionamento, gate 5. Alterna 12685. 2545, 2685, contato 234, bom dia. Gente, após o tráfego das outras, dado puxa. O 4298, ingresso Gillette pro 3. Salvador, azul 4298, entendeu? A gente pode prosseguir até o trigo, viu? Afirma. Obrigado. Se é a Golf, mantemos que o trabalho, por gentileza. Tana 3663, reduza para 2209. 2209, 3663. Papatango, Mike Charlie Alpha, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288, Mike Charlie Alpha. O Xené 6219, né? Escuta. Na Estabilizado, Oceania 6312. Oceania 6312, chame torre 11895. 1895. Torre Salvador, bom dia, Oceania 6312. 6312, cheque trem livre pouso 050 graus, 10 nós. Baixado, travado, livre pouso 90, chame a minha filha. Lima Fox, trote Romeu, clientes, para informação e alerta, chame o centro de Recife. Na frequência 1251, alterna 13325. Então, a 3304, desça para 2000 pés, ajuste 1012, autorizada a final ILSX, foi reposto estabilizado. Serra Golfo Proscópia. Está autorizado para Serra Novembro Mike Lima. 075 é o nível. Sua decola da 197 vai cobrir corredor forte após decolagem em curva esquerda. 5591 é o código transponder. 1208 é a frequência do controle. Papa Romeu Lima, Fox Trás de Romeu. Controle. Para acionamento de táxi, 118.95, altimetro marca 1012, tem um bom voo. É 63, ciente, aguarde para descida. Aguardando, 63. POB 230, autonomia 0359, alterna Galeno. Autonomia 0359. Contorno o pátio Índia Alfa, perdão, em frente Índia Alfa, no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1012. 1012, em frente Índia Alfa, quando pronto 118.95, está na 3 zona 79. Está 3663, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Reduz a velocidade para 1909, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. Descendo 2000, reduzindo 190, vai reportar estabilizado, 3663. Estabilizado no ILS, na 3304. Tá, 3304, chame torre, 11895. 11895, 3304. 312 aos 10, direito 129. 129. Por gentileza, seria possível nos informar a saída prevista para Brasília? Agora Elefa. Pode repetir? Não entendi. O quê? Saída Arbor, transição Elefa. Arbor Elefa, entendi isso. Obrigado. Até para coordenar o 340 para Brasília, agradece, tá? Assim que eu receber o plano, eu pago pro chão. Valeu. Paulo, Xander 6312, livrou, bom dia. Bom dia, 6312, prossegue via Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette, 10. Pode 5826, sua identificação, autorizada chegada na mar e disponível de voo 050.